Caricaturou que design é a pior profissão do mundo, mas que ser humorista é a pior profissão do mundo. Não, ser humorista é uma grande profissão. Agora, podemos ter às vezes o azar de apanhar a Rádio Terra Nova, como apanhei, há um ano e meio, e que me tramou. É importante destacar isso neste áudio. Que eu fui perdoado por um PSP, que é uma coisa que eu sei que só eu é que tento fazer, porque ninguém. Eu percebo, hoje em dia eu sou mais maduro e percebo que quando uma pessoa para quando um polícia manda parar, ninguém tenta safar-se da multa. Portanto, a maior parte das pessoas dizem assim: olha, senhor guarda, multe-me. E eu cometi essa ingenuidade. Não sabia que estava na Rádio Terra Nova, e a Rádio Terra Nova gravou esse áudio, enviou para um jornal e eu sofri bullying durante 24 horas. Portanto, agradeço à Terra Nova. Mas não deve ter sido a rádio que enviou. Não? Então como é que chegou ao Diário Notícias? Devem ter gravado, estava em direto, devem ter gravado a emissão. Mas que um jornalista do Diário Notícias estava aqui em Aveiro? Podem ter gravado a emissão. Podem ter gravado a emissão. Ok. Como a entrevista foi anunciada, não é? Foi Acho. anunciada, podem ter captado o som e apanhar o Mas como som. é que captaram o som? Dá em direto no site? Sim. Foi? Sim. Tá bem, então pronto. Tem Ok. direto, tem direto. Pronto, em relação à sua pergunta, não, pior do que do humorista, humorista é uma boa profissão, designer é tramado. Tramado porque ninguém respeita os designers. Toda a gente dá palpites, toda a gente acha que sabe design e depois ninguém percebe nada de design. Próximos projetos. Próximos projetos, vou abrir um restaurante em Famalicão, chamado O Pichadas. Vou ser um bocado concorrente do livro do João Mulher, que é o Conadas. Sabe o livro dele? O João Mulher lançou um livro chamado Conadas. E eu vou abrir em Famalicão o Pichadas. Esse é um projeto familiar, não sei o quê, não é bem com a comédia. Com a comédia, vou agora lançar o meu espetáculo tipo anti-irónico Tivoli, dias 20, 21 e 22 de outubro. Aproveito para promover. Isto é que era importante vazarem para o Diário Notícias. Tenho um espetáculo agora no Netflix. E pronto, e agora eu estou aqui a atuar com o Carlos Coutinho Vilhena, que é o melhor humorista da nova geração, que está aí a arrebentar. E ele convidou-me, eu disse: olha, puto, preciso de experimentar material. E ele falou-me deste bar aqui. E adorei este bar. O Azulejo Bar, neste momento, é o bar número 1 em Portugal para fazer stand-up comedy. Como é que foi o espetáculo? Correu muito bem. O público foi espetacular. Fiz uma hora. E tem coisas boas, tem coisas más. Gostei muito da piada que fiz consigo da teta de velha, só que não fiz. O Carlos é que fez, mas eu vi que você se riu muito, mas não posso usar. É uma pena, porque foi um improviso e a piada nem é a minha teta de velha, mas fica no Já ar. agora aquela ida à janela foi o improviso. Aquela ida à janela, à partida estava no papel. Eu disse, ao minuto 40, fora. Não, foi um improviso, foi um improviso. Mas E as pessoas resultou gostam bem, de... resultou bem. Resultou, é muito triste. Nós trabalhamos em casa e depois as pessoas gostam de improviso. Portanto, eu não sei se não devia ir para o Chapitó e... E se eu espetáculo, venham e eu digo merdas. Não é? Pronto. Quer Obrigado. destacar alguma piada? Das piadas todas que eu fiz, qual foi a que gostou mais? Este episódio da janela ficou marcado. Cá Ficou está, marcado. pronto, e lá está. Ficou marcado. É o que eu digo. Foi Pronto, muito por obrigado. insistir.